Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. Não tem chuva, cidade que passo, levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugadas de sereno, molho meu chapéu. Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta é só felicidade. Minha vida é segurar as regras do possante. Louco na estrada, fera no volante. Louco apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha à vida de um peão. Também tem saudade. Apaixonado, mas